Ficheiro 10. E era verdade, embora ele tivesse de algum modo conseguido lidar com o assunto. De facto, apercebeu-se, com uma sensação acabrunhada. A sua situação era igual à de Duncan. Um homem sem um centavo, sem propriedades, a casar-se com uma mulher rica, ou potencialmente rica. Nunca tinha pensado em Jamie Fraser como um homem rico, talvez por causa da simplicidade natural de Jamie, talvez simplesmente porque ele não fosse rico ainda. Mas a verdade é que Fraser era o proprietário de 10 mil acres de terra. Se uma grande parte dessas terras ainda era selvagem, isso não significava que iria permanecer assim. Havia colonos nestas terras agora. Haveria mais num curto espaço de tempo. E quando esses arrendatários começassem a pagar rendas, quando houvesse serrações e moinhos nos riachos, quando houvesse povoações, lojas e tabernas, quando uma mão cheia de vacas, porcos e cavalos se multiplicassem gordos rebanhos de uma bem-sucedida criação de animais, sob a administração cuidadosa de Jamie, Jamie Fraser seria realmente um homem muito rico. Brianna era a única filha natural de Jamie. E depois havia Jocasta Cameron, notoriamente já uma mulher muito rica, que declarara a sua intenção de fazer de Brianna sua herdeira. Bri recusara-se enfaticamente a aprovar a ideia. Mas Jocasta era tão naturalmente teimosa como a sua sobrinha e tinha mais experiência nisso. Além disso, independentemente do que Brianna dissesse ou fizesse, as pessoas iriam supor. Era isso que estava realmente a pesar-lhe no estômago como uma pedra. Não apenas a percepção de que ele, de facto, se estava a casar, muito acima das possibilidades e posição, mas que todos na colónia inteira já se tivessem apercebido disso há muito tempo. E provavelmente viam-no cinicamente e cochichavam a seu respeito como um aproveitador nato, se não mesmo um verdadeiro aventureiro. O fumo deixara um gosto amargo de cinzas no fundo da sua boca. Ele engoliu em seco e olhou para Duncan com um sorriso trucista. Sim, disse ele. Bem, para o bem ou para o mal, penso que vêem alguma coisa em nós. Não acha? As mulheres? Duncan sorriu com certa melancolia. Sim, alguma coisa hão de ver. Então acha que não há problema no que diz respeito à religião? Eu não quereria que a menina Jo ou o MacDoob pensassem que agi de má fé ao não dizer nada. Mas eu não gostaria de fazer um escarcéu acerca disso. E não há necessidade. Não, claro que não. Concordou Roger. Respirou fundo e ajeitou o cabelo molhado do rosto. Não, julgo que não haverá problema algum. Quando eu conversei com o padre, a única condição que ele impôs foi que eu batizasse os meus filhos na religião católica. Mas como isso não é problema para si e para a senhora Cameron, penso. Deixou a frase morrer educadamente. Mas Duncan pareceu aliviado diante da ideia. Não, disse ele, e riu-se um pouco nervoso. Não estou preocupado com isso. Muito bem, então. Roger forçou um sorriso e deu uma palmada nas costas de Duncan. Boa sorte para si. Duncan passou um dedo sob o bigode, anuindo com a cabeça. Para si também, Asmeorar. Ele esperava que Duncan se fosse embora para tratar dos seus próprios afazeres, uma vez respondida à sua pergunta. Mas o homem, em vez disso, continuou a acompanhá-lo, vagueando devagar por entre as filas de carroças, no rasto de Roger, examinando as mercadorias expostas, com o senho ligeiramente franzido. Após uma semana de regateio e troca de géneros, as carroças estavam tão cheias como no início da assembleia, ou até mais cheias ainda, empilhadas com sacos de cereais e lã, barris de sidra, sacas de maçãs, pilhas de peles de animais e outras miudezas aceites na troca. O estoque de artigos atrativos havia diminuído consideravelmente, mas ainda havia algo para comprar, como mostrado pela multidão aglomerada à volta das carroças, como pulgões numa roseira. Roger era suficientemente alto para espreitar por cima das cabeças da maioria dos fregueses e percorreu lentamente a fila de carroças, examinando um artigo ou outro, tentando visualizar a reação de Brianna a cada um deles. Ela era uma mulher linda, mas não gostava de fazer alarde da sua aparência. De facto, ele impedira, por uma unha negra, de cortar a gloriosa cabeleira ruiva, por impaciência com as madeixas de cabelo que caíam para os olhos, e com Jamie a puxá-las teimosamente. Talvez uma fita fosse algo prático, ou uma travessa bonita para o cabelo. O mais provável era um par de algemas para o miúdo. Roger estacou junto a um vendedor de tecidos e inclinou-se para espreitar por baixo da lona, onde gorros e fitas vistosas estavam pendurados em segurança ao abrigo da chuva, agitando-se na fria penumbra, como se de tentáculos de uma brilhante medusa se tratassem. Duncan, com o manto levantado até às orelhas para se proteger das rajadas de vento, aproximou-se para ver o que tinha prendido a atenção de Roger. Estão à procura de alguma coisa em particular, senhores? Uma vendedora inclinou-se para a frente, por cima dos artigos, o peito pousado nos braços cruzados, e dividiu um sorriso profissional entre os dois. Sim, disse Duncan inesperadamente. 1 metro de veludo. Tem? Olhe que só quero de boa qualidade. Mas a cor não é importante. As sobrancelhas da mulher arquearam-se. Mesmo nas suas melhores roupas, Duncan não enganava ninguém. Mas ela virou-se sem comentários e começou a vasculhar o seu já reduzido estoque. Acha que a senhora Claire ainda terá lavanda? Perguntou Duncan, virando-se para Roger. Sim, eu sei que ela tem, respondeu Roger. O seu rosto deve ter transparecido a sua surpresa. Pois Duncan sorriu e baixou a cabeça timidamente. Foi uma ideia que eu tive, disse ele. A menina Jo sofre de enxaquecas e não dorme tão bem quanto deveria. A minha mãe tinha uma almofada de lavanda e dizia que dormia como um bebê assim que punha a cabeça naquela almofada. Por isso pensei que talvez um pedaço de veludo, de modo que ela o pudesse sentir na pele, não acha? E talvez a senhora Lizzie a pudesse cozer na saúde e na doença. Roger anuiu com a cabeça, sentindo-se emocionado e ligeiramente envergonhado com a preocupação de Duncan. Ele pensara que o casamento de Duncan e Jocasta Cameron fosse principalmente uma questão de conveniência e negócios, e talvez fosse. Mas uma louca paixão não era necessariamente um pré-requisito para ternura ou consideração, pois não? Duncan, terminada a compra, despediu-se e foi-se embora, com o veludo protegido sob o manto, deixando Roger a deambular lentamente pelas carroças restantes, mentalmente selecionando, considerando e eliminando, enquanto dava cabo da cabeça a tentar descobrir que artigo daquela miríade à sua escolha agradaria mais à sua noiva. Brincos? Não. O miúdo puxá-los-ia. O mesmo para um colar ou uma fita para o cabelo, agora que pensava nisso. No entanto, a sua mente fixava-se numa joia. Normalmente não se enfeitava muito, mas ela usara o anel de rubi do pai, o que Jamie lhe dera, o que ele dera a Brianna, quando ela o aceitara para sempre. Tudo durante a assembleia, Jem babava, mas nada conseguia realmente estragá-lo. Estacou subitamente, deixando a multidão fluir à sua volta. Conseguia ver o ouro com os olhos da mente e o forte vermelho rosado do cabochão de rubi vívido no seu dedo longo e pálido. O anel do pai dela. Claro. Por que é que não vira isso antes? É verdade, Jamie dera-lhe o anel, mas isso não o tornava seu para o dar a outra pessoa. Ele queria muito intensamente dar alguma coisa à Brianna que fosse realmente sua. Virou-se decididamente e foi novamente a uma das carroças cujos artigos de metal brilhavam e cintilavam mesmo sob a chuva. Ele sabia por experiência que o seu dedo mínimo era exatamente do tamanho do dedo anelar de Brianna. Este, disse ele, pegando num anel. Era barato, feito de fios entrelaçados de cobre e latão. Sem dúvida que o dedo dela ficaria verde numa questão de minutos. Tanto faz, pensou, entregando o dinheiro ao vendedor. Quer ela o usasse sempre ou não, ficaria marcada como dele. Por esta razão, uma mulher deve deixar a casa do seu pai e apegar-se ao seu marido, e os dois tornar-se-ão uma só carne. Capítulo 5. Perturbação da ordem. Ao fim da primeira hora, eu tinha uma considerável multidão de pacientes à minha espera, apesar da chuva intermitente. Era o último dia da assembleia, e aqueles que tinham aguentado uma dor de dentes ou a dúvida de uma irritação na pele, tinham decidido subitamente que deveriam aproveitar a oportunidade para serem tratados. Despachei uma jovem com um bócio incipiente, advertindo-a para que adquirisse uma boa quantidade de peixe seco, uma vez que ela vivia no interior e não podia obter peixe fresco todos os dias, e comesse um pouco todos os dias, por causa do seu conteúdo em iodo. Próximo, chamei, afastando o cabelo úmido dos olhos. A multidão abriu-se como o mar vermelho, revelando um homenzinho idoso, tão magro que parecia um esqueleto ambulante, vestido com trapos e com um embrulho de pelo nos braços. À medida que ele arrastava os pés na minha direção, através das filas de pacientes que se afastavam, eu descobri a razão para tanta deferência das pessoas. Ele fedia como um guaxinim morto. Por um momento eu pensei que a trouxa de pelo cinzento poderia ser um guaxinim morto. Já havia uma pequena pilha de couros e peles de animais junto aos meus pés. Embora os meus pacientes geralmente se dessem ao trabalho de separá-los dos seus detentores originais antes de me os oferecerem. Mas então o pelo mexeu-se e um par de olhos brilhantes espreitou por entre a massa de pelo emaranhado. O meu cão está ferido, anunciou o homem bruscamente. Pousou o animal na minha mesa, empurrando a salgalhada de instrumentos para o lado, e apontou para um rasgão irregular no flanco do animal. Trate dele. Isto não foi dito como um pedido, mas afinal o cão é que era meu paciente e ele parecia bastante civilizado, de porte médio e pernas curtas, de pelo áspero, malhado e de orelhas irregulares, permaneceu placidamente ofegante, sem tentar fugir. O que é que lhe aconteceu? Afastei a bacia, que balançava perigosamente, e inclinei-me para procurar a jarra com as suturas esterilizadas. O cão lambeu uma mão de passagem. Foi uma luta com um guaxinim fêmea. Disse eu hesitante, examinando o animal. Considerando o seu improvável parentesco e a sua evidente amabilidade, pensei que qualquer proposta feita a um guaxinim fêmea era provavelmente inspirada pela luxúria e não pela ferocidade. como para confirmar esta minha sensação, o animal expeliu alguns centímetros de equipamento reprodutor úmido e rosado na minha direção. Ele gosta de si, mamã, disse Bree, mantendo o rosto impassível. Que lisonjeador, murmurei, esperando que o dono do cão não se sentisse motivado a fazer qualquer demonstração semelhante de consideração. Felizmente o velho não parecia gostar nem um bocadinho de mim. Ignorou-me completamente, com os olhos fundos, fixos pensativamente na clareira lá embaixo, onde os soldados faziam um qualquer tipo de treino. Tesouras, disse eu resignada, estendendo a palma da mão. Cortei o pelo emaranhado perto da ferida e fiquei satisfeita por não encontrar nenhum inchaço significativo ou outros sinais de infecção. O corte secara bem. Evidentemente já se passara algum tempo desde a lesão. Questionei-me se o cão teria encontrado a sua némesis na montanha. Não reconheci o velho, nem ele falava como um escocês. Teria participado na assembleia? Perguntei a mim própria. Podia segurar-lhe a cabeça, por favor? O cão podia ser amistoso, mas isso não significava que o seu bom temperamento se manteria inalterado quando eu lhe enfiasse uma agulha na pele. No entanto, o seu dono continuou mergulhado na melancolia e não fez qualquer esforço para me ajudar. Olhei à volta à procura de Bree, em busca de ajuda, mas ela desaparecera subitamente. Aqui, à Balaire, vamos, disse uma voz tranquilizadora ao meu lado. E eu virei-me surpreendida, deparando-me com o cão a cheirar interessadamente os nós dos dedos de Murray MacLeod. Vendo o meu olhar espantado, ele encolheu os ombros, sorriu e inclinou-se sobre a mesa, agarrando o perplexo cão pelo focinho e pela nuca. Aconselho-a a agir depressa, Sra. Fraser, disse ele. Agarrei com firmeza a perna mais perto de mim e comecei a suturar. O cão reagiu exatamente como a maioria dos seres humanos em circunstâncias semelhantes, debatendo-se freneticamente e tentando escapar, as garras raspando a madeira rústica da mesa. A dado momento, conseguiu livrar-se de Murray, saltando imediatamente da mesa e lançando-se com todas as forças na direção do espaço aberto, os fios de sutura voando atrás dele. Atirei-me sobre ele e rolei pelas folhas e pela lama, espalhando espectadores em todas as direções, até que uma ou duas das almas mais corajosas me deram assistência, prendendo o animal sarnento ao chão para que eu pudesse terminar o trabalho. Dei o último nó, cortei o fio encerado com a lanceta de Murray, que na verdade fora pisada na luta, apesar de infelizmente não ter sido partida, e tirei o joelho dos flancos do cão, ofegando quase tanto como ele. Os espectadores aplaudiram. Fiz uma reverência, um pouco zonza, e afastei os caracóis do meu cabelo do rosto com ambas as mãos. Murray não estava em melhores condições, com o rabo de cavalo desfeito e um rasgão no casaco coberto de lama. Ele baixou-se, agarrou no cão por baixo da barriga e levantou-o, colocando-o na mesa ao lado do dono. O seu cão, senhor, disse ele, respirando com dificuldade. O velho virou-se, colocou a mão na cabeça do cão e franziu a testa, olhando de mim para Murray, como se não soubesse o que pensar desta forma de tratamento médico, que mais parecia uma luta livre. Olhou para trás, por cima do ombro, para os soldados lá embaixo. Depois virou-se para mim, com as sobrancelhas ralas, franzidas, acima do nariz adunco. Quem são eles? Perguntou num tom de profunda perplexidade. Sem esperar uma resposta, encolheu os ombros, virou-se e foi-se embora. O cão, com a língua de fora, saltou da mesa e lá foi, todo airoso, ao lado do dono, em busca de mais aventuras. Respirei fundo, tentei limpar a lama do meu avental, sorri a Murray, agradecendo-lhe, e virei-me para lavar as mãos antes de lidar com o paciente seguinte. Ah! Exclamou Brianna baixinho. Eu trato disto. Ela ergueu ligeiramente o queixo, indicando alguém por cima do meu ombro, e eu virei-me para olhar. O paciente seguinte era um cavalheiro. Um verdadeiro cavalheiro, quero dizer, a julgar pela postura e pelos trajes, muito superiores aos do resto da fila. Eu já o tinha notado a pairar junto à beira da clareira há já algum tempo, olhando de um lado para o outro, no meu centro de operações e no de Murray, obviamente com dúvidas sobre qual médico deveria ter o privilégio de o ter como paciente. Evidentemente o incidente com o cão do caçador de peles inclinara a balança a meu favor. Olhei para Murray, que parecia claramente contrariado. Um cavalheiro, provavelmente, pagaria em dinheiro. Encolhi levemente os ombros a Murray em sinal de desculpas. Em seguida, exibi um agradável sorriso profissional e fiz um gesto, indicando o banco ao meu paciente. Sente-se, por favor, senhor, disse eu, e diga-me qual o seu mal. O cavalheiro era o Sr. Goodwin, de Hillsborough, cuja principal queixa, ao que parecia, era uma dor no braço. No entanto, vi que esse não era o seu único problema. Uma cicatriz em zigue-zague, recentemente sarada, ao longo de uma das faces, a marca pálida, puxando para baixo o canto do olho e conferindo-lhe um olhar feroz. Uma leve descoloração na face mostrava também onde algum objeto pesado o atingira em cheio acima do maxilar. E as suas feições possuíam a aparência inchada e embotada de alguém que tinha levado uma tareia num passado muito pouco distante. Com a devida provocação, os cavalheiros eram tão capazes de se envolver em lutas como qualquer pessoa comum. Mas este parecia já de idade avançada para tais diversões, parecendo ter 50 e poucos anos, com uma barriga saliente, pressionando o colete abotoado com botões de prata. Talvez ele tivesse sofrido uma emboscada num lugar qualquer e tivesse sido assaltado, pensei eu. Mas não a caminho da Assembleia. Aquelas feridas tinham várias semanas. Palpei-lhe cuidadosamente o braço e o ombro, fazendo-o levantar e mover ligeiramente o membro e fazendo rápidas perguntas enquanto o examinava. O problema era bastante óbvio. Ele deslocara o cotovelo e, embora o deslocamento felizmente tivesse reduzido, tinha quase a certeza de que ele tinha rompido um tendão, que agora estava preso na articulação do cotovelo entre o olho crânio e a cabeça do cúbito, a lesão agravando-se com o movimento do braço. Não que isso fosse tudo. Continuando a palpar cuidadosamente o braço, descobri nada menos do que 3 fraturas simples, parcialmente curadas, nos ossos do antebraço. Os danos não eram apenas internos. Eu podia ver as remanescências descoloradas de 2 grandes manchas roxas no antebraço, acima dos locais das fraturas, irregulares, de cor verde amarelada, com um vermelho-preto mais escuro, de uma profunda hemorragia ao centro. Marcas de autodefesa, pensei eu. Ou eu não me chamasse Claire. Brie, arranja-me uma boa tala, está bem? Brie assentiu silenciosamente e desapareceu, deixando-me a untar as contusões do Sr. Goodwin com um unguento de cajepute. Como é que fez estas lesões, Sr. Goodwin? Perguntei descontraídamente, escolhendo um pedaço de ligadura de linho. Parece que esteve envolvido numa grande rixa. Espero que ao menos o outro sujeito esteja pior. O Sr. Goodwin sorriu debilmente diante da minha tentativa de gracejo. Na verdade, foi uma batalha, Sra. Fraser, respondeu ele. E ainda por cima não era uma luta minha. Uma questão de má sorte. Estar no lugar errado, na hora errada, como se costuma dizer. Mesmo assim, ele se me cerrou, o olho vesgo em reflexo, quando eu lhe toquei na cicatriz. Um serviço grosseiro de quem quer que tivesse dado os pontos, mas perfeitamente sarado. Ai sim, disse eu. E o que aconteceu? Ele resmungou, mas não pareceu contrariado por ter de me contar. A senhora certamente ouviu o oficial hoje de manhã a ler as palavras do governador em relação ao comportamento atroz dos revoltosos. Não ouviu? Acredito que as palavras do governador não escaparam a ninguém, murmurei, puxando delicadamente a pele com a ponta dos dedos. Então o senhor esteve em Hillsborough, é isso que me está a dizer? Sim, é isso mesmo. Suspirou, mas relaxou um pouco, apercebendo-se de que eu não o estava a magoar com as minhas sondagens. Eu moro em Hillsborough, para dizer a verdade. Se eu tivesse permanecido tranquilamente em casa, como a minha mulher me implorou, esboçou um sorriso pesaroso. Sem dúvida teria escapado. Bem, dizem que a curiosidade matou o gato. Eu localizara alguma coisa quando ele sorriu e calquei delicadamente com o polegar na área descolorida na sua face. Alguém lhe bateu aqui com bastante força. Partiram-lhe algum dente? Ele pareceu ligeiramente surpreendido. Sim, senhora, mas não é nada que possa consertar. Levantou o lábio superior, revelando a falta de dois dentes. Um pré-molar fora completamente arrancado, mas o outro partira-se na raiz. Eu conseguia ver uma linha irregular de esmalte amarelado, brilhando contra o vermelho escuro da gengiva. Acabando de chegar, naquele momento, com a tala, Brianna fez um ligeiro barulho engasgado. Os outros dentes do Sr. Goodwin, apesar de essencialmente inteiros, exibiam uma pesada crosta de tártaro amarelo e manchas castanhas de mascar tabaco. Acho que o posso ajudar um bocadinho, garanti-lhe, ignorando Brie. Dói-lhe a mastigar aí, não é? Não lhe posso arrancar o dente, mas posso arrancar o pedaço que ficou do dente partido e tratar a gengiva para evitar uma infecção. Mas quem é que lhe bateu? Ele encolheu ligeiramente os ombros, olhando com um interesse ligeiramente apreensivo, à medida que eu arrumava os brilhantes alicates e o bisturi de lâmina direita para tratamento odontológico. Para lhe dizer a verdade, minha senhora, nem eu sei. Eu tinha ido à cidade para ir ao tribunal. Estou a processar um sujeito na Virgínia, explicou ele, franzindo o senho ao lembrar-se. E tenho de apresentar documentos que provem essa ação judicial. No entanto, não pude fazer nada, porque encontrei a rua do tribunal completamente apinhada de homens, muitos armados com massas, chicotes e outros utensílios desse tipo. Vendo a multidão revoltada, ele pensara em ir-se embora. Mas naquele preciso momento, alguém atirou uma pedra a uma das janelas do tribunal. O barulho de vidro estilhaçado teve o efeito de um sinal para a multidão, que se lançou para a frente, partindo portas e gritando ameaças. Fiquei preocupado com o meu amigo, o Sr. Fanning, que eu sabia que estava lá dentro. Fanning? Seria o Edmund Fanning? Eu ouvia o que ele dizia, tão entretida estava a pensar qual seria a melhor maneira de extrair o pedaço de dente, mas reconheci aquele nome. Farquhar Campbell mencionara Fanning enquanto contava a Jamie os pormenores sangrentos das violentas manifestações que se seguiram à lei do selo há alguns anos. Fanning fora nomeado chefe dos Correios da Colónia, uma posição lucrativa que provavelmente lhe custara um bom dinheiro para conseguir e custara-lhe ainda mais quando fora obrigado a renunciar ao cargo à força. Evidentemente, a sua impopularidade aumentara nos últimos 5 anos.